1230, autorizado a linha em manter. Elemento de posição, Golo 230. Lando break. Gol no 094, no solo do 26, linha à direita, solo no 21, decimal 9. 29. Azul 4207, acione a identificação e a chegada da cedência para 4010. O ajuste no 017. E é bom, 4000, 1017, informe que perdeu o contato com o centro. Frente. Zero decolou aos 28, chama o controle, 120, decimal 8. 208. Controle, bom dia, voo 1230. 1230, contato radar via saída PUCA, suba para nível de voo 370. PUCA 370. 2 Salvador, até 3740, 3 a nível 160 para 1950, informação Zulu. Para 3740, aciona identificação, via chegada Bombed 1, desça até o nível de voo 090. Via Bombed 1, 090, alguma chance de voar aí, tá? Aguarde. PAN 3740, 3A do ITAP, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando, correção, mantendo o nível de voo 080, o tipo Charlie 402. Atende do tráfego, PAN 3740. Controle, poderia confirmar para o Azul 4207 que está autorizado para o procedimento? Azul 4207 autorizado, afinal ele é fluxo e reportabilizado. Deixa para 2010 o ajuste no 097. 2017, reportando estabilizado, Azul 4207. O 1230 submantém nível de voo 240. 240, 1230. Alasca Patagônia, informa o tráfego da sua posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo na 30 descida para 090, R2320. Patagônia. O 1230, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, uma boa. PAN 3740, desça até 4.000 pés. O ajuste no 097. 4.000 no 097. Autorizadora? Não tem ITAP para o sequenciamento, PAN 3740. Primeiro. Tango Oscar Papagoque, 54 milhas, sudoeste Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 1251, 1235, obrigado. 1739, aciona a identificação, via chegada do Bombé de Uno, desça até o nível de voo 090. 090, com certeza. Autorizado ITAP, 1739. Então, 3740, foi Duna. Duna na prova, Então, 3740, vista para 2000 pés, o ajuste no 017 autorizado, afinal ele é sexway responsabilizado. 2000 autorizado, ele é sexway para 3740. Oi Salvador, um bom dia, Azul 4207, final estabilizado. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Valeu, Azul 4207. Azul 4207, chama ajustando. Já avisou, desde o externo, Azul 4207. Autorizado pouso, 180 graus, 169. Ele pousa, Azul 4207. Sou em Salvador, boa tarde. Eu não recordo hoje, contra esfera visual com aeronave na final. Mantém o ponto de espera. Romeu, Romeu Bravo Oscar, livre táxi, chame para ingresso. Oscar. Controle Salvador, TAM 4777, tem que dar as condições. TAM 4777, aciona identificação, via chegada Golf, desça para 4000 pés. O ajuste no 097. No 097, desce via Golf 4777. 1648, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter no 0, 1648. Amador, boa tarde, bom dia, Azul 2780, quem é Cidade Lu? Azul 2780, bom dia, senhora identificação, Lui na Prode ITAP, para interceptar a chegada do Bombeiro de 1 no reporte para a descida. ITAP para o Bombeiro de 1 no reporte para a descida, Azul 2780, obrigado. No 739, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, autorizado, afinal ele é seu e responsabilizado. 2017, livre ILS, voo 1, atrasado. ILS 10, 3740. TAM 3740, completo final ILS Cruise na torre, frequência 118, decimal 95. 295, daqui a pouco. Olá, 170 graus, 129. Olá, autorizado, 1-0-1-4-2. Salvador, TAM 3740, bom dia, 1 milha e meia para o India Sky. TAM 3740, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Firma. Tem um ponto de espera. Mantenha a posição, pista no 7. Copiado, Oscar. Gol no 648, decolou os 41, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 608, no 648. Controle o gol 1648, decolou no seu escudo. Gol 1648, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Para o 350. Afirmativo. Autorizado o pouso, 170 graus, 12 nós. Zero. Desça até o nível de voo 050, Azul 2780. 050, Azul 2780. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado decolar, pista 197, 180 graus, 139. Beleza, colar 17, Romeu Bravo. Papá Tango Oscar Golf Sierra, autorizado alinhar e manter, pista 10. P7 740, no solo 46, nível direita, solo 121, decimal 9. Direito 121. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, decolos 46, chama em controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, tá volta, Romeu Bravo Oscar. Controle de Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar. Rio, saída Arbor 1, fuga para nível de voo 200. Via Arbor 1, até o 200, Romeu Bravo Oscar. Mantenha o ponto de espera, pista 90, Oceaner 6140. Salvador, bom dia, o TAM 31983150, cliente da Zulu. TAM 3198, bom dia, acione identificação, via chegada do MED 1, desça até o nível de voo 060. Reduza para 250 nós, número 4 na aproximação. Reduzindo 2509, descida ao 060, TAM 3198. Papa Tango, Oscar Golf Sierra, decolou aos 48, chame o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, boa. Papa Oscar. Gente, voa Alessa, após ser autorizado direto ao destino, Romeu Bravo Oscar. Capitão Alessa, voa Alessa. Controle, bom dia, Oscar Golf Sierra, decolou 2508. Papa Tango, Oscar Golf Sierra, contato radar, via saída Momo, suba para nível de voo 100. 100, Momo, estaria livre da restrição de altitude? Especialmente mantenha 3.000 pés, Oscar Golf Sierra. Ciente, quando possível, subir direto para isso. Bruno 648, chame o centro Recife, 125, decimal 45. 2545, 648. Bruno 739, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2895, Bruno 739. TAM 4777, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no CES, autorizado, afinal ele é fixo e repassabilizado. 1739, chame avistando, pistão no 0. Seu 39. 4777, ciente. Desça para 2500 pés, após pelo voo de ravita 366, repassabilizado. Obrigado, 2500. Autorizado LF e chame estabilizado, 4777 para o Whisky. Papatão, Oscar Golf Sierra, submantém nível de voo 100. 100, livre da restrição de altitude, ó? Livre. Ok, graças. Como é direto bom, Oscar Golf Sierra? Papatã, Oscar Golf Sierra, informa para o ideal para a Petrolina. 350. Afirma? 350. Oscar Golf Sierra, vou direto para a Petrolina. Direto para a Petrolina, grato. Meu Romeu Bravo Oscar, vou direto a destino. Direto a destino, Romeu Bravo Oscar. Chaler 6140, autorizado a linha e manter pista 10. Parei mantendo 063-1-6140. Bruno 739 no solo 52, livre à direita, solo 121 no décimo 9. Direita 29. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 351 no Romeu Bravo Oscar. O 2780 desce até 3000 pés. O ajuste no 097. 3000 pés, 2780. Pan 3198, desça para 4000 pés. 4000 pés, Pan 3198. Autorizado LS Whisky 4777. Pan 4777, complete no LS Whisky, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizada final LS Whisky, reportabilizada. 2000 pés, autorizado final DX, reportabilizado 2780. Salvador, uma boa. Salvador, Sam 4777, final de 6 milhas. Sam 4777, ciente, ponto de aproximação, acusa avistando. É chamado estando, 4777. O possibilidade de voar na proa de Pouca, senhorita? Após 2000, foi Jamo, hoje é 6140. 2000 na proa de Jamo, 6140, bom dia. Muito obrigado, senhorita. Tá nível pouso 4777. Autorizado pouso no 60 graus, 011, né? Livre pouso no 0, 4777. Atinge 4.000, TAM 3198. TAM 3198, desça para 3.000 pés. O ajuste no 0.17 reduza para 2.009. 3.2009, TAM 3198. Azul 2780, estabilizado no localizado. Azul 2780, compete final de essa que chame torre, 118, decimal 95. 295, Azul 2780, obrigado e bom dia. Tá, 3198, desça para 2000 pés. Autorizada a final de essa que foi estabilizada. Informa que vai seguir um patango 72 a 8 milhas da sua frente. Assista 3198-2000, autorizado para o NLX. Atango, Oscar, Papago, Golf. Qual é o som? Oscar, Golf, Sierra. Informe seu estimado de pouso em Petrolina. 1-5-1-5. 1-5-1-5, copiado, Oscar, Golf, Sierra. Salvador, bom dia. É o Azul 2710, se aproximando do ponto espera na Índia, pronto. Até o ponto de espera. 710. Visual. Azul 2780, autorizado pouso pistão 0, vento sul, 180 graus, 12 nós. Ciente livre, pouso, 10, Azul 2780. Torre Azul 2710, ponte espera próximo. Mantenha ponte espera, Azul 2710. Mantenha, Azul 2710. M1140, China Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 255, 2005, Oxo, 6140. 2198, estabilizou? Afirmativo. Complete finalização, que o senhor chama a torre, frequência 118.95, da 3198. 3895, 3198, por favor. Torre Salvador, boa. O dia está 3198, estabilizado, X-Ray. Está 3198, continue a aproximação, ajuste no 097. Aguarde pista livre, aposte usar o campo. Está visual, está 3198. Gente, aguarde pista livre. Aguardando 3198. Caso 2780, no solo 03, ao livrar no 2119. Livrar 2119, 2780, obrigado e bom dia. No 3198, autorizar o pouso pistão no 0, vento sul, 180 graus, 2 nós. Autorizado o pouso, pistão no 0, tá Azul 27 no 0, autorizado aliar e manter pistão no 0. Ali mantendo no 0, 27, 1 no 0. Salvador, Gomes 94, conta 010, pronto. Tende a manter a ponte férrea com 094. Está 3198 no solo ao 05, direita no 121, decimal 9. 219, direita está 3195. A Tango Oscar Golf Sierra informa que não recebe seu modo Charlie. Confirme o nível que passa? Gente. Azul 27 no 0, autorizado decolagem pistão no 0, vento 150 graus, 12 nós. Livre decolagem 27 no 0. Capitão Vasco do Sierra, agora sem receita do chamado Charlie, cruzando Lígia 088. Só para informação, já vou avisar na rota? Tente, a 40 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Suba para nível de voo 100, para a formação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45. Azul 27 no 0, decolada 07, me controle agora no 20198. 208, boa. Gol no 094, exalhar e manter a pista no 0. Ali manter a pista no 0, gol no 094. Salvador, bom dia, Azul 2710. Azul 2710, bom dia, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 1970. Via saída Conde, subindo para o 1970, Azul 2710. Gol no 094. Pesado decolagem, gol no 094, pista no 0, vento no 70 graus no 0 norte. Iniciando o 094. Controle, bom dia, 1094. 1094, decolada Zuno 1, chama o controle, 120.8. 7. Chegou 1094, decolou, cruzando 1500. 1094, contato radar, via César Momo, suba para nível de voo 370. 370, pode com a Momo, na esquerda, Momo. 094 autorizado, direto móvel. Direto móvel, 094. Bom dia, controle algum avião no 28 com o Zulu. Está liberando 210 até 100. Estação via chegada Bombé de Uno, desça até 4.000 pés. O ajuste é 0.7. 4000, pode vai, TAP, está presente? Autorizado, TAP. Gol 9128. Ok, TAP, obrigado. Pode voar código 094? 094, foi código. Voa de código 094. Frequência, o 0094? Rodo 094, chame Recife. Frequência 125, decimal 45. É, 2545, 094. Salvador, Azul 2790. Prossiga, Azul 2790. Desvia à direita pro 080 por 20 milhas dentro da formação. Ciente, copiado, Azul 2790. Uma zona 18, desça para 2.000 pés, autorizada a final aliança CRE, responsabilizado. Após desvio, autorizado direto a Aracaju. Após desvio, voa Aracaju, 2790. Papapá, Mike, Vitor Alfa, prossiga. Romeu 44, decolou de Serra em Jequindia. Destino final seria Serra Brava, Serra Vitor. Nós não temos sobrevoo na localidade de decolagem. Tem condições de averiguar o setor sul do aeródromo, do Mike Vitor Alfa? Papapá, Mike Vitor Alfa, sente. Mantenha as condições visuais a 500 pés. Autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra. Mike, Vitor Alfa, vai manter o setor de Valéria através de Ulissia. Thank you. R. Salvador, na escuta do papapá Mike Vitor Alfa. Possível? Apenas para informações, a derivação das condições meteorológicas em seu setor sul, para de Itapuã, Mike Vitor Alfa. Atenção, prosseguir para o setor sul. Firma, informações sobre visuais sobre o setor sul do aeródromo, Mike Vitor Alfa. Cruzado, aliás, o Gol 9128. Autorizado, responsabilizado, Gol 9128. De 700 pés, ok? 700 pés, agora estou com a chuva leve sobre o campo. A visibilidade de 3 mil metros. Ciente, está sobrevoando Valéria, proximidade de Ulissia. É, tem condições de cruzar entre Simbir e Duna, porém não tem visual do aeródromo, Mike Vitor Alfa. Vai manter o setor ainda em sobrevoo, vai voltar à escuta do controle, Mike Vitor Alfa. Vicente, chama o controle, motor 08, aguardando instruções do mesmo. Grato, Mike Vitor Alfa. Gol 9128, complete no LS, chame torre 118, decimal 95. 2895, bom dia, obrigado. Bom dia. LS da X-Ray, da 10. Gol 9128.